4206. Taxi Orange Alpha, Foster está 10, torre noite decimal 6, o 4206, ajuste no 011. Solo, boa noite, 56 no 11, para puxa acionamento. 17. 5-4 no 5, confirmando a instrução, vai seguir o Embraer da Azul no ponte B, número 2. Senta Augusta na interseção, repórter no solo controlado, Mike Acuita. Vito, repórter no solo controlado. Livrou L6720. Objeto 6720, táxi via Alfa, porta antes da Juliette, Web 6720. Alfa, antes da Juliette, Web 6720. Solo, TAN 3567, Nice Táxi, 148 a bordo, com fim de 4 horas e 40. Boa, 9755, bom trabalho. 567, o autorizado táxi via Pátio. Índia Alfa, no ponto de para chama Torre, 1-8, decimal 612, aqui é Negal no 011, número 3 no ponto de espera. Então, 3567. Alfa, ponto de espera chama Torre, ajustado de 11. Mike Acuquilo, confirme se recebeu autorização para acionamento táxi. E aí, mantém na cabeceira 17, Mike Acuquilo. 1856, autorizado pushback, acionamento e 4 pro táxi. Eu posso ter táxi, Mike Acuquilo. 2, Salvador, muito boa tarde. Triple 54, 5, no ponto de espera, pronto. 7, triple, número 3. 7, número 3, 415. Juliette, é com o tempo, reculou aos 4-0, chame controle, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Bom, boa tarde, papai, onde é Juliette, é com o tempo. Papai, Romeu, Juliette, é com o tempo, contato radar, sobre o jogo 380, sai da Tael, Leda Bridge. 380, Tael, Leda Bridge, Juliette, é com o tempo. Gente, o 6720, autorizado, ingresso via Juliette, portão número 4. Muito obrigado, aviador. Muito obrigado. Assim que o país vai pra frente. Prosseguindo pro 46720. Beleza, amigo. Abraço. Tudo de bom. 5729, livre decolagem, vetor centena, 29. Vai iniciar autorizado na 29, 5729. Salvador, azul 4206, ponto 0.0, 4 graus. 4206, após a rolagem do Boeing da, Go, da Web, ali mantém a pressão zero. Mike Acuquilo, só para informação, antes de acionar e taxiar, o senhor tem que obter autorização de tráfego na frequência do solo. O solo não lhe deu autorização de táxi, o senhor já chamou, acionado e taxiando, ok? 3567 na escuta do solo. Afirma, senhor, prossiga. Confirme a alternativa 3567. Nossa alternativa é confim, senhor. É Terra Brava, Charlie Fox. Gente, obrigado. 3567. Tá pronto para decolar? TAN 3567, segue táxi via Índia Alfa. Índia Alfa. Livre decolagem, Mike Acuquilo, vento 1 centena, 79, pistão no 7. Web 5729 de Close 42, chama o controle 1935, bom voo. Controle 1935, Web 5729. Salvador, Web 5729, 2000 pés na sua escuta, Dael. Web 5229, contato radar, sujo 340, saída Dael, Leda Bridge. Ao 340 via Dael, Leda Bridge, o 5729. 12713 para 4000 pés, NH 1011. Posição de hoje, autorizado 4000 pés, 12713. Mike, Eco Kilo, decolou os 43, chama o controle de 935. Vai chamar o controle de 935, Mike, Eco Kilo. Azul 42, era minha livre decolagem, evento uma centena, 99. Livre decolagem, 10, Azul 42, 92, a bordo, alternando Salvador. Azul 1856. Autorizado táxi via pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 118, decimal meia dúzia, QNH 10111, ou 1856. Sede pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera chama torre 118, decimal meia dúzia, muito obrigado, boa noite, 56. Solo Salvador, boa noite, Altan 3897, com informação Tango no portão 6, autorização Guarulhos. Então 3897, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola a pista 10 com a primeira curva à direita, saída da El, transição Leda após Leda, voa Eudes, via Epesu 44, o restante conforme o plano. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612, aciona 5527, o TAN 3897. Autorizado 340 para Guarulhos. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Eudes, Pesulo 44, após conforme. O controle em 119-35, aciona 5527, o TAN 3897. Protegimento correto, TAN 3897, reporta para o acionamento. Padrão. 320, meleculou os 45, chama 1935, bom voo. 1935, Cras Azul, 4208. Aracaju está passando nível 1600. Azul 4206, contato Ratato, transvou 370, saída Puca. 370 na saída Puca, Azul 4206. Era 89. Autorizada a decolar TBC 415. Espera pronto, 3567 a linha aí mantém, cabeceira no zero, por exemplo, vai colar mais 3 minutos. Sente, 3 minutos, revisão, a linha é mantém, 3567. Salvador, boa tarde, eu vou, 1567, seria essa terceira prevista? Confirma o último que chamou o solo? Voo na 567. Chamei, chame 1935, por favor. Aconteceu, obrigado. Dado, gol 273. O gol, cheque seu equipamento de rádio, transmissão muito ruim. Controle, Salvador, muito boa noite, Trip 54195. Trip 54195, contato radar, subanjo 160, saída da EU, líder. 160 da EU, líder, frente. É, saída prevista pela nossa navegação Elefa. Saída prevista Arbor, após Arbor, Elefa. Saída Arbor, após Arbor, Elefa. O gol 17. Prato, 57. Mantenha o ponto de espera 1856. Você. Oscar Leão, tente da TAN. 1601, não está pronto para cola? Pronto. 1601, autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva pela direita. Saída da El, após da El, Leda. Após Leda, voa Bridge. Restante, e via Pesulo 10, restante conforme o plano, controle 119.35, torre 118.612, aciona 5534, gol no 601. Autorizado 360, decolada 10, para direita, saída da El, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 4-2-3-4. Cortejamento correto e porta ponto para acionamento, gol no 601. Livre decolada 1-0, ventona 1-0 graus com a nave massa. Sistema decolagem da pista 10, o TAN 3567. Quilo retornando para o circuito clássico na radial 170. O 6 milhas de afastado de Salvador, mais é o quilo. Web 5729, chama Recife, na frequência 126, decimal 0, alterna 136, decimal 25. 1-2-6-0-1-3-3-25, 5-7-2-9. Mike Eco Kilo, reporte visual. Reportar visual, Mike Eco Kilo. Controle Salvador, o Zulu de Leste, está visual com o Serra, na hora do Vitor Bravo. 7-19-3-5, controle 18-6, a torre 5-5-3-6, transponder com o 1-5-6-7. O 1567 autorizado o correção. O 1567, cotejamento correto e porta funcionamento 1567. Porta não, 567. 3567, decolado aos 4 naves, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Controle 1935, boa noite. 1935-67 decolou, está no perfil da saída Arbor. Sun 3567, contato radar, sujo 380, sai da Salvador. Boa noite, 56, linha decola da 1-0, vento 1-1-0, graus com 9 nós. A linha decola, gol 9-5-6. 1-1-8, decimal 3-6, o Mike é o quilo. Entra for copy. Que é o quilo na escuta da torre? Vai, é o quilo na escuta da torre, no retorno. A gente mantenha o setor sobre o farol de Itapuã, aguarde para seguir para o 1-7. Vai, manter o farol de Itapuã, aguardará para seguir para a pista 1-7, o mais é o quilo. Your departure from runway 10, first right turn, dial Leda, after Leda, beach. Via Upper Zulu 10. Ground control 119.35, tower 118.6, squawk code 5521. X-ray India Bravo. Dial departure, Leda transition, after Leda Bravo Romeo India Delta Echo. Bridge. Boa noite, boa tarde, bom 273, estabilizado, direto, 0, 0, 0, 0. Confirme, é o gol no 273? Confirmo, 273, estabilizado, direto, está bem baixado, obrigado. Sente livre pouso no 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Boa noite, 5-6, decolado ao 5-1, no chame controle 1-9-1-3-5, bom voo. 1935, boa noite, o noite com ele. 65 azul 4273. Salvador, TAN 3567. Siga TAN 3567. Pode voar direto à posição elétrica ou TAN 3567? TAN 3567 autorizado direto elétrico. Afirmativo, grato, voando direto elétrico, TAN 3567. Papatango X-ray India Bravo, confirme your apron. Radar, sujo 390, saída Puca. Saída Puca 390, no 856. Papatango X-ray India Bravo, departure from runway 10 or runway 17, in X-ray India Bravo. Roger, restrictions, as I said, runway 17, Papatango, X-ray, India Bravo, call tower for startup and taxi. Radial Kilo vai prosseguir na retaguarda do Gol. Mike Coquilo, tá, trem embaixado travado, solicito ingressar pelo setor leste, se possível, e a retaguarda na, para a pista 1-7. Afirmo, após a passagem do Pai na Gol, segue para a pista 1-7 com base pela direita, o Mike Coquilo. Quilo, senhor. Siga para Patango, Whisky, Kilo Zulu. Patango, Kilo, Whisky, Zulu, reporte Paripe. O 273, solo 54, livre à direita, solo 121, um decimal 9. É Coquilo, avistado, livre pouso na 1-7, vento 1-1-0 graus, com 8 nós, altímetro 1-0-1-1. E aí, estou escondendo e meu Quilo vai, autorizado pouso para o Quilo. Boa noite, Gol 1-2-7-3, livrou. 1-2-7-3, via Alfa Juliette, portão 3, Gol 1-2-7-3, bate 1. Alfa Juliette, portão 3, bate 1, 1-2-7-3. Solo Buenos Web 6720, Ciente Uniforme 360 Galeão, por favor. Web 6720, autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda voa Brit, via Zulu 1-0, restante conforme o plano, controle 1-9-35, torre 1-18-62, aciona 5523, Web 6720. Conforme 360 para o Galeão, Dael, Leda, Bridge, depois o Zulu 19, 1935, controle, 18.6, torre, 5523 no transponder, obrigado. Gente, livre táxi, pátio 4. Quilo, certo. Estacionamento 6720. 5523, mais 5 minutos, solicitamos para push 10. Gente, web 6720. Gol 1856, chama Recife na frequência 126.85, alterna 133.65. 126.85, 133.25. 133.65. 3365, não, 856. 415, chama Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 151, 125, isso? 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. Patatango, Chiquilo Zulu, autorizado vai direto à rotatória, reporte visual com campo. Rotatória visual com campo, Chiquilo Zulu. Trip 54 no 5, na escuta do controle. O 1601, autorizado pushback, acionamento e pronto pro táxi, o 1601. Sabatango, Chiquilo Zulu, tá visual com campo? Ah, sim, alô. Chame torre, 118 decimal meia. 18, boa. Salvador, Chiquilo Zulu. Lua, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Será, autoriza voar direto na final pra agilizar. Acima, reporte final de 3 milhas. Frente. Frequência livre, Mike, é com quilo. esquilo. Gente, o esquilo Zulu, livre pouso na 1-7, vento 1-1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0-9. 1-0 com 8 nós, 1-1-1 no ajuste. O Xané 6143 aciona identificação, autorizada a chegada a BOMF e desça para 4 mil pés. Quer negar 1011. Identificou BOMF 4 mil pés, 6143. Gol 1601, autorizado táxi via Índia Alfa no Ponte Pera Chama Torre 118, decimal 612, é o gol 1601. Índia Alfa, 1601, confirmando o QNH 1601. TAM 3897, após a passagem do tráfego da Gol, autorizado pushback acionamento no 612, o TAM 3897. Depois da aeronave da Gol, autorizado pushback acionamento no 612.